A palavra diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Se você reparou bem nesse texto, ele é um tremendo estímulo à prática da oração, pois além de afirmar que Deus é poderoso para fazer muito mais por nós do que nós podemos imaginar, essa manifestação do poder divino, diz o texto, ele reverte para a glória de Deus Pai. E esse poder se manifesta em Cristo Jesus e na igreja. E ele acontece através da oração. Eu não acredito que Adão e Eva, antes de pecarem, que eles orassem a Deus. Eu acredito que a comunhão era tão diferente, tão mais ampla do que é hoje, que eles conversavam com Deus. Lá pela viração do dia, quando Deus aparecia para conversar com as suas duas criaturas, né? Então ali ele conversava, ficava trocando ideias. Eu não sei como é que pode ser isso, mas era assim que acontecia. Quando eles pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden, foram expulsos da presença de Deus, o homem continuou com um desejo ardente de se relacionar com Deus. E Deus permite que isso aconteça através da oração. A nossa conversa, a nossa busca, aquilo que a gente pode conseguir de Deus hoje em dia e depois da queda do homem, vem e sempre veio através da oração. E como esse texto afirma que o poder de Deus é liberado sobre a igreja? Volta para o verso 20, Sandro, por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Está aqui a razão de Deus agir através da nossa prática da oração. Aquele que pede, Deus surpreende, dando aquilo que você precisa, muitas vezes muito mais do que a gente precisa, nos surpreendendo então com a sua misericórdia, com a sua bondade. Por isso hoje, apesar então de não ser uma reunião de oração, o assunto principal é a oração, e o tema da mensagem é a oração atendida. E eu gostaria de falar sobre três textos que nós vemos na palavra de Deus. Entendemos que esses textos falam de oração e essas orações foram ouvidas ou têm tudo para ser ouvidas por Deus. São três textos que eu quero falar sobre a oração atendida. Só que antes, rapidamente, eu gostaria de falar daquela oração que não é atendida, porque esse assunto também cabe a nós, também é importante para nós. Tiago, capítulo 1, Sandro, por favor, versos 6 e 7. Tiago 1. Está aí. Aqui diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então aqui está dizendo que a oração que não vai ser atendida é aquela oração que é feita sem fé. E a pessoa que faz uma oração sem fé, para mim, além de não ter esperança nenhuma, não tem interesse que a oração seja atendida, tá? Então uma oração feita sem fé, ela não é atendida. Tiago capítulo 4, versos 2 e 3. Tiago 4, versos 2 e 3. Também fala da oração não atendida. Cobiçais e nada tendes, Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, toda oração feita com o único propósito de obter prazeres terrenos, vantagens pessoais, né? Aquela cobiça que gera inveja e afastamento da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para a nossa vida, essa oração também não é atendida, diz a carta de Tiago à Igreja de Cristo Jesus. Agora vamos ver a oração que é atendida. E tem uma oração muito famosa aqui, que fala do rei Ezequias. Toda vez que a gente se lembra de uma oração atendida em relação a uma doença física, a gente lembra dessa passagem, que está bem explicadinha lá em Isaías 38. Isaías, capítulo 38, versos de 1 a 6. Isaías 38, versos de 1 a 6, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade. Então, Deus até ampliou aí as suas bênçãos, dizendo que acrescentaria mais alguns anos à vida de Ezequias e que também salvaria a cidade do ataque do inimigo. A gente vê que essa oração feita por esse rei, nós podemos dizer, mudou os planos de Deus para a vida dele. Então, é uma oração que a gente deve parar e meditar sobre isso, tentar aprender para poder tentar viver nessa dimensão. O verso 2 desse texto que nós lemos diz que Ezequias orou ao Senhor. Atitude de todo aquele que quer ver Deus agir em sua vida. Queridos, é tão importante uma vida de oração verdadeira, sincera, constante, intensa, perseverante, que se a igreja vivesse realmente nessa dimensão, coisas muito mais tremendas estariam acontecendo pelo mundo afora, através das mãos da igreja, para a honra e glória do nosso Deus. Então, é importante que diante de toda a tua necessidade, diante de toda a tua dúvida, diante de toda a ansiedade, questionamento, ataque do inimigo, até vitória, diante de tudo isso, você tem que colocar a tua boca, você tem que ir em direção a Deus, falar com Ele, orar. Isso tem que ser uma prática diária na tua vida. A gente coloca aqui uma tarefa para a igreja cristã que não é fácil. Não é fácil a gente comprar a briga do nosso próximo e orar por eles como se fossem nós mesmos, como se o problema fosse nosso. E é. Um caso, por exemplo, que a gente coloca aqui todo domingo é da igreja perseguida. Essa igreja que necessita das nossas orações. E graças a Deus que o povo tem respondido, porque essa é a nossa tarefa, e a gente tem mudado, pode estar certo disso, a gente tem mudado o destino de muita gente perseguida, muita gente que está lutando. Deus tem agido através daquilo que sai da tua boca, que veio de um coração sincero, para que um irmão teu, teu próximo, possa ser abençoado. Então isso é maravilhoso. E é importante que a gente aprenda, por exemplo, aqui, Ezequias tinha um destino traçado por Deus, Deus manda o profeta avisar, olha, prepara, arruma tudo, porque eu estou te levando embora. Ele ia para o céu. Ele era um homem bom, temente a Deus, que arrumou toda Israel, tirou toda a idolatria, varreu a idolatria daquela nação, estava ali firme com o Senhor, de repente vem essa mensagem. E a palavra diz que Ezequias orou e aconteceu tudo isso que a gente viu. Então é importante que a gente aprenda como foi a oração de Ezequias. E aí no verso 3 desse texto que a gente leu, de Isaías, diz que andei diante de ti, palavras de Ezequias, com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Vocês repararam que isso é uma reivindicação de Ezequias? Vejam bem, não é aquela reivindicação petulante que a gente ouve muitas vezes na boca de muito crente, dizendo assim, isso eu não aceito. E a coisa vai acontecendo. O cara continua não aceitando e a coisa continua acontecendo. Não é esse tipo de coisa que Ezequias está fazendo aqui. Ezequias realmente andava no caminho do Senhor. O que ele está fazendo aqui é... Vamos dizer assim, eu acho que fica indevida essa palavra, mas eu só encontro isso. Lembrando Deus de toda a aliança e de todo o trato que ele tinha feito com o seu povo. Por exemplo, vai lá para Deuteronômio 28, por favor, Sandro, Deuteronômio 28, de 1 a 3. Olha o que Deus falou para essa nação. A nação do rei Ezequias. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, e por aí vai. É que é muito longo a lista de bênçãos que tem, mas se você quiser, chegando em casa, lê o capítulo todo, Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos. Mas ali tem também as maldições que viriam sobre aqueles que não se portassem dessa maneira, fiéis a Deus. Então o que Ezequias está fazendo aqui? Ezequias procurou viver temendo ao Senhor, respeitando a vontade de Deus, e arrumou a casa de Israel em relação a servir a Deus verdadeiramente. Quando vem essa notícia terrível dessa doença mortal, ele diz assim, Deus, eu tenho agido com retidão diante de ti, tem misericórdia. Tudo aquilo que o Senhor tem pedido, eu tenho feito para a tua honra e tua glória. E aí o que, que acontece? Deus muda os planos dele, que ele tinha para Ezequias, e acrescenta mais 15 anos à sua vida. Então, o que que isso, como que a gente pode aplicar essa situação passada com Ezequias em nossas vidas? Se você estiver vivendo uma vida de verdadeiro compromisso com Deus, suas chances de ter suas orações atendidas aumentam e muito. Fica difícil até a gente orar como Deus quer, quando a gente está num caminho paralelo àquele que Deus deseja que a gente trilhe. Quando a gente sai do caminho estreito apontado por Jesus e começa a andar num caminho largo, cheio de condescendências para o mundo, né? Cheio de explicações furadas em relação à nossa postura diante de Deus. Não, não é bem assim. Se eu for andar nesse caminho, até a minha oração vai ser estranha a Deus. Até a minha oração vai ser diferente do que Deus quer. E provavelmente ele não vai atender até por isso. Eu vou estar pedindo mal, como diz a palavra. Então, primeira coisa que eu gostaria que a gente tirasse disso, desse tema, a oração que é atendida, é o seguinte, haja e busque santidade e compromisso com Deus. Você trata com um Deus que é santo, mas um Deus que é justo. E esse Deus que é justo não tem nada a ver com o pecado. Não tem nada a ver com a imundice que muitas vezes toma conta da nossa vida. Mas ele sempre desejou reatar a sua comunhão com o ser humano. Então ele mandou Jesus para justificar-nos de todo o pecado. Ou seja, agora ele olha para o Miguel, ele olha para o João Valdemar, ele olha para a Jane, ele olha para cada um de nós, através do sacrifício de Jesus, e vê uma pessoa justa. Foi justificada pelo sangue de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo tem muito poder. Tem, nos seus efeitos, ela é tremenda. Então, a primeira lição de hoje. Quer ter oração atendida? Primeiro, que você deve ter uma vida de oração. E quer que essa oração seja atendida por Deus? Busca santidade. Busca compromisso com Deus. Porque o teu Deus é santo, o teu Deus é teu amigo, mas o teu Deus é justo também. E ele pune o pecado. E ele abençoa, como ele mostrou ali para o povo de Israel, aqueles que temem a ele, aqueles que o servem. Então ele vai ouvir a tua oração. Eu tenho certeza que aqui Ezequias, ao olhar para Deus e dizer assim, eu tenho feito tudo que eu posso para te honrar nessa terra. E Deus lembra-se da sua palavra em Deuteronômio e diz assim, não, eu tenho que abençoar. Eu vou responder a oração. Então essa é a primeira aplicação nas nossas vidas. Uma segunda coisa muito importante está no verso 3, que diz, no finalzinho do versículo, diz que ele chorou muitíssimo. Quando a gente lê essa expressão, Ezequias está falando todas as coisas que ele fez para a honra de Deus ali em Israel, para Deus se lembrar dele, para Deus ter misericórdia dele. E depois ele termina esse clamor chorando, chorando, chorando. Eu vejo nessa expressão, e chorou muitíssimo, uma tremenda intensidade na maneira que ele buscou a Deus. Ali eu acho que o calo apertou muito. Ninguém gosta de receber uma informação dessa. Se prepara que eu vou te levar. É um baque. E ele ali coloca o coração dele na oração, gente. É isso, é muito importante nas nossas vidas. A maneira intensa como você se entrega à oração. Talvez o que esteja faltando hoje para a igreja seja essa intensidade. Eu costumo dizer sempre aqui que Satanás tem tido uma estratégia muito interessante para atacar, para ferir a igreja do Senhor Jesus dos nossos dias. O que que ele faz? Ele te enche de preocupação, ele te enche de trabalho, ele te enche de ansiedade. E hoje em dia o nosso mundo está sendo bombardeado. As nossas crianças, se ficarem meia hora diante da televisão, talvez elas terão recebido meia hora de programa, pelo menos uns 15 minutos ou até 20 minutos de comerciais. É insuportável, mas é assim. Perto do Dia das Crianças, então, é uma coisa louca o que acontece de bombardear os nossos filhos. E vem aquela criança, às vezes você não tem condição, pai, eu quero aquele carro elétrico que se transforma em avião e voa, e vi na televisão hoje. Televisão todo mundo tem. Mas condição, às vezes, de comprar um brinquedo desse, você não tem. E aí você fica triste, e aí você corre atrás da bola, e aí, de repente, faz uma hora extra, e sei lá, você procura. E esse tipo de coisa, o consumismo que tomou conta da nossa sociedade, tem tirado aquele momento a sós com Deus. Pode ver. Pensa na tua semana que passou. E você vai ver que esse momento em que você medir, ler com calma as escrituras, ó, isso acabou faz tempo. Fica difícil você fazer isso nos dias de hoje. Essa é uma estratégia interessante do inimigo que tem tentado penetrar nas nossas vidas. E sem esse período de você com Deus, de repente sozinho no teu quarto, talvez só nesses momentos que você consiga atingir essa intensidade que tomou conta de Ezequias e que fez com que ele, durante o clamor, chorasse muito ao Senhor. E eu conto sempre aqui que talvez o período da minha vida em que Deus mais ouviu as minhas orações foi o período em que eu mais chorei durante essas orações. Então isso é tremendo. Mas por causa desse dia a dia muito louco nosso, eles estão cada vez menores. As nossas orações são 2 minutos antes de dormir, e isso porque talvez nós tivéssemos um projeto de, naquele período, orar 30 minutos, mas 2 minutos depois você caiu no sono porque você estava muito cansado por causa do teu dia de trabalho. E aí foi por terra aquela intensidade esperada por Deus em relação à voz que ele está querendo ouvir desse filho amado, para poder estender a mão dele de pai abençoador sobre a vida desse filho. E aqui, nesse caso, a gente percebe isso nitidamente: intensidade na oração. E isso, queridos, é uma história que se repete e foi repetida, é uma lição repetida no Novo Testamento. Lucas capítulo 18, por favor, Sandro, de 2 a 7. Fala justamente dessa intensidade, dessa insistência da oração. Isso é o Senhor Jesus trazendo uma parábola, um ensinamento, como se deve orar. E ele diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, enfim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deixa esse texto aí, por favor. Olha que coisa mais linda. Quero repetir. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele faz aquela comparação daquela mulher que, de tanto insistir, até um juiz desonesto e vagabundo conseguiu parar e falar: não, eu vou atender a causa dessa mulher, vou resolver esse problema, senão ela vai me importunar sempre. E aí Jesus diz assim: considera isso que eu acabei de contar e a figura do teu Deus. Como se um juiz desse, um pilantra desse, consegue agir dessa maneira por causa da insistência daquela mulher, quanto mais vocês, que têm um Deus justo, santo, abençoador, maravilhoso, não abençoará vocês que clamam de dia e de noite. E olha como isso daí demonstra a insistência. Jesus está ensinando isso: intensidade, insistência, constância na oração. Parece que Deus está demorando para abençoar, e o cara continua a orar. Esse é o ensinamento de Jesus. Quando parecer que Deus não ouviu, que demora em te atender, clama, insiste, se lembra da história da viúva, porque o Deus que está sobre a tua cabeça é infinitamente melhor do que esse juiz sem vergonha que atendeu a mulher. Então, uma outra lição muito importante, gente: a intensidade, a constância, a insistência da tua oração fará com que Deus lhe faça justiça, porque isso é palavra dele. Glória a Deus por isso. Amém? Bom, esse daqui, nós temos um outro caso. Primeiro foi o de Ezequias. Agora vamos para um outro caso que fala também de uma oração atendida, para que a gente possa aprender com isso. Está em Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vejam, Jesus conta uma parábola explicando, então, uma verdade espiritual. Está querendo ensinar alguma coisa espiritual e ele usa uma parábola. E ele fala de duas pessoas e diz que um saiu justificado do templo, ou seja, um teve a sua oração respondida, porque a oração do publicano, daquele cobrador de impostos, daquele homem que naquele momento estava profundamente arrependido pelo que ele era, envergonhado do que ele era, e clamando pela misericórdia de Deus. E Jesus diz que essa oração é a que foi ouvida, porque ele saiu de lá realmente justificado, perdoado, restaurado na sua vida. E ele fazia essa oração. Reparem que o soberbo nem oração fez a Deus. Ele não fez nenhum tipo de petição. Ele só agradeceu a Deus por tudo que ele era, não Deus, ele, o fariseu. Como Deus se entristece com a soberba, mas nem em oração ele atende o soberbo. Se a pessoa for orgulhosa, se a pessoa for soberba, ele pode ser uma pessoa de oração insistente e constante. A soberba está matando a oração dessa pessoa. Por quê? Porque era uma das coisas que mais irritava a Jesus aqui, quando esteve no nosso meio, era justamente o religioso soberbo, o cara arrogante, o cara que sempre pensou que era mais do que ele na verdade era. E quem se acha mais do que é, geralmente diminui a pessoa de Deus em sua vida. Muitas vezes, quando a pessoa consegue coisas pela misericórdia de Deus, muitas vezes o soberbo, como esse fariseu, acha que é pela justiça própria dele. Eu sou tão justo, eu sou tão bom, Deus precisa tanto de mim, a igreja não vive sem a minha pessoa. Por isso que eu sou um abençoado. Deus abomina esse tipo de criatura. Então a gente percebe aqui mais uma liçãozinha para a nossa oração ser atendida, é que a soberba é desprezada por Deus até quando o homem ora, tá bom? E se é desprezada, é porque Deus não vai ouvir a oração do orgulhoso, a oração do soberbo. E por que que Deus não ouve a oração do soberbo? Porque se ele for atendido, muito provavelmente ele vai dizer: pô, graças a mim, louvado seja eu por ter sido dessa maneira abençoado por mim. Então, é um outro cuidado que nós temos que ter na nossa vida. E é interessante isso. Façam uma comparação com Ezequias. Olha a postura de Ezequias. Ezequias não fez algo, vamos dizer que parecido. Ezequias não fez Deus se lembrar: pô, eu tenho feito tanto aqui. Eu tenho trabalhado para o teu nome ser glorificado. Eu limpei Israel de toda sujeira, de toda prostituição espiritual. Não fez isso. Aí não entra o fariseu e diz assim: pô, muito obrigado Deus por mim, dou dízimo, faço tudo, jejuo, ajudo. Ele estava também. Mas olha a diferença. Um estava chorando muito e de uma forma humilde, mostrando para Deus: Deus, me deixa aqui, eu ainda tenho mais para fazer. Eu quero que teu nome seja exaltado, glorificado. É isso que eu tenho feito. Que choque para a minha vida saber que o Senhor está me levando. Abre o coração dele. Diferente do soberbo, que quando começa a discorrer tudo que ele faz, Jesus já mostra: esse não vai ser atendido, esse não vai ser justificado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muito importante que a gente saiba até reivindicar algo que seja, vamos dizer, do nosso direito, porque é uma promessa de Deus, sem impor nada a Deus. O grupo de louvor aqui costuma dizer o seguinte: Deus não nos deve nada. Isso é verdade. Essa visão espiritual está absolutamente correta. Deus não nos deve nada. Ele faz porque Ele é bom. Ele faz porque Ele é nosso amigo. Ele faz porque Ele é nosso pai. Mas Ele não nos deve nada. Porque uma coisa que nós não conseguiríamos alcançar pelas nossas obras, pela nossa força, que é a nossa salvação, Ele já deu. Então encerra o caso por aqui. Tudo que vem através do fruto de uma vida de oração, todas as bênçãos que vêm sobre a nossa vida, é graça, é amor de Deus, é misericórdia manifestada sobre as nossas vidas. Não é obrigação, não. Nossa, Ele já deu muito mais. O teu nome no livro da vida, gente, vale que Satanás não dorme, porque o teu nome está no livro da vida. Ele fica maquinando lá o que ele pode fazer para tirar teu nome de lá, e ele não pode fazer nada. Então, a aplicação para a nossa vida dessa questão que no verso 13 fala que o publicano, aquele cobrador de impostos, diz assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Batia no peito e diz assim: Deus, tem misericórdia da minha vida. Publicano demonstra uma tremenda noção de arrependimento e de humildade. Características que levaram essa oração, esse clamor até o Senhor. Palavras de Jesus. Esse que orou dessa maneira saiu daqui justificado. O outro não. Então, a aplicação para a nossa vida. A humildade, ao chegarmos a Deus, e o reconhecimento de que somos falhos e pecadores, são um forte propulsor para as nossas orações chegarem aos céus. Não se esqueça disso. Chegue a Deus sempre em postura de humildade e reconhecendo que nós somos pequenos, falhos, que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando, e ele não é brincadeira, não, tá? A gente tem que tremer diante disso. Mas a gente tem que confiar também, sabendo que diante dessa postura, não tem inimigo das nossas vidas que possa colocar a mão sobre nós. Creia nisso em nome de Jesus. É isso que Deus, essa arma poderosa na tua vida e na minha vida, a oração. Um último texto. Eu falei de três textos que falavam sobre a oração que é atendida. Mateus, capítulo 6. A oração dominical, chamada de Pai Nosso. Diz assim, oração ensinada por Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui é Jesus atendendo ao apelo dos seus discípulos que pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus começa a explicar como deveria ser a oração, e eu entendo que esse então deva ser um tremendo de um modelo a ser seguido para que nós tenhamos as nossas orações atendidas, é ou não é? O que é ensinamento de Jesus. E é interessante que na primeira parte Jesus fala sobre o que pedir. Então ele diz assim, ó: peça para que venha o reino de Deus, que faça-se a vontade de Deus, que Deus dê o pão de cada dia, que perdoe as nossas dívidas, que não nos deixe cair em tentação e que livre-nos do mal. Esses são os pedidos dessa oração. Só que a gente está falando de orações que são atendidas. E para a oração ser atendida, a gente precisa seguir o modelo todo. E aí a gente tem o ensinamento de Jesus em direção àquilo que nós devemos fazer quando pedimos. E aí a gente vê no verso 12, perdoa-nos como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos, Pai, como nós temos perdoado o nosso próximo, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que estão em dívida conosco, e que nós perdoamos essa dívida. Então tem uma condicional aqui. E aquilo continua, porque no verso 14 e 15 diz assim, se perdoardes, vosso Pai perdoará, se não perdoardes, vosso Pai não perdoará. É simples. A gente não pode se esquecer disso. A oração começa com uma glorificação do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E todos nós, quando começamos as nossas orações, nós geralmente usamos esse modelo ensinado por Jesus. Deus e Pai maravilhoso, glorificado seja o teu nome. É difícil a gente começar uma oração assim, Pai, me dá isso. Não. Você faz geralmente nesse caminho ensinado por Jesus. Mas, gente, esse texto e alguns outros ensinamentos de Jesus me mostram que eu posso, sabe, louvar a Deus meia hora na minha oração, antes de começar a pedir. Mas, segundo esse modelo, se eu tiver uma profunda raiz de amargura no meu coração, se eu tiver uma dificuldade imensa de perdoar alguém, se eu tiver com as minhas atitudes judiando do meu irmão, do meu próximo, você pode estar certo que tudo aquilo que você falou antes talvez não seja recebido pelo Senhor. Porque uma coisa leva a outra. A oração, o modelo, ela é completa. A oração a ser atendida por Deus, ela tem que ser um pedido correto. Porque senão cai naquilo que Tiago falou, vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal. Então, mais uma liçãozinha para a gente aplicar aqui na nossa vida. Um coração cheio de amargura impede a ação de Deus em nossas vidas. Vai falar com Deus, vai pedir algo para Deus, está dependendo da ação de Deus na tua vida, mas você se lembra que tem algum problema com alguém aqui nessa terra e você pode arrumar essa situação, resolver essa situação. A palavra ensina que deixa a tua oferta, vai resolver com teu irmão e depois volta e oferece a Deus. Essa é a mensagem. Bom, então, diante disso, querido, só para concluir, para a gente poder orar. A que conclusão a gente chega sobre a oração feita pelo cristão que vai ser atendida? Primeiro, ela é atendida quando eu apresento para Deus uma vida de compromisso com Deus, uma vida de temor a Deus, uma vida que espelha que eu estou preocupado com o que Deus espera de mim. E o que Ele espera de mim, igreja, está aqui. Todo aquele código moral, ético, espiritual que nós temos, por exemplo, no Sermão do Monte, é para ser vivido. Bem-aventurados os que conhecem isso e aplicam em suas vidas. Esses são bem-aventurados. Então, a primeira coisa, oração, num povo de oração, esse povo precisa ser santo, ou precisa estar buscando santidade. Uma segunda coisa, a oração é atendida quando a gente busca a Deus em oração com intensidade, com constância, com insistência. Busca, busca, acredita, acredita. Quando você parar um pouquinho teu dia a dia, e se posicionar para orar, Fique imaginando o seguinte: isso é uma dádiva de Deus para você? Que o Deus, Criador de todas as coisas, do universo, desse universo quase infinito, criou para que você e eu façamos uso dela, da oração. Imagina o poder que essa oração pode desencadear. Você imagina que você vai orar e você pode estar mexendo no destino dos teus irmãos da igreja perseguida. Imagina que no momento que você está orando, aquelas pessoas que você ama podem estar sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus para serem convencidas da necessidade que elas têm de Jesus. Ih, mas você não conhece o meu primo, o meu avô? Não tem coração de pedra que não possa ser transformado em coração de carne pelo nosso Deus. E somos nós que vamos agir aqui na terra buscando esse poder de Deus para que ele haja sobre relacionamentos, sobre famílias, sobre situações as mais diversas. Células do nosso corpo, o nosso sangue, tudo isso pode ser tocado pela oração a Deus. Milagres podem acontecer através das nossas orações. Ela só precisa ter esse mapa para a gente poder chegar e ter certeza. Primeira coisa, você não pode fazer uma oração não acreditando. Por favor, quando você parar, mas para mesmo. Porque a oração de Ezequias foi atendida porque foi feita com uma intensidade tão grande. Ele parou tudo o que ele estava fazendo, ele era rei, parou tudo o que ele estava fazendo para falar com Deus. Então tem uma hora do teu dia que você precisa fazer isso. E põe intensidade nisso. Clama mesmo crendo que o Deus Todo-Poderoso, que criou a possibilidade da oração, ele está te ouvindo nesse momento. Nesse momento ele parou e está com os ouvidos abertos, os olhos também, na tua direção, querendo ouvir o que você tem para dizer. Então creia nisso. Uma outra coisa, mesmo sabendo que você está orando para esse Deus maravilhoso, que parece que parou o universo para te ouvir, a tua postura tem que ser de humildade. A tua postura tem que ser de simplicidade. Não há necessidade da gente ficar floreando e, ó, amantíssimo e poderosíssimo Deus, se isso não é a tua praia, por favor, paizinho querido e maravilhoso, às vezes vai mais rápido lá para o céu. Não precisa ficar empolando, né? Ficar aquele palavreado todo cheio de rococó, por favor. Não há necessidade disso. O publicano que foi justificado nem a cabeça levantava para cima. Era assim, e batendo no peito e dizendo: Pai, sê misericordioso com a minha vida. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Bom, isso é muito importante. E outra, saber perdoar. Saber perdoar. Dá uma olhada aí ao redor. Vê o que está acontecendo. Vê onde você precisa agir. Vê onde você precisa trabalhar o teu coração, a tua alma, para que possa haver paz no teu interior, paz na tua vida. A certeza que você pode chegar diante de Deus com a alma lavada para clamar ao Senhor pelas tuas necessidades, porque Ele está desesperado para te atender. Mas existe toda uma maneira de ser seguida para que a tua oração seja atendida. Porque Deus é um Deus justo, que não folga com a injustiça. É um Deus maravilhoso e misericordioso, que está pronto a abençoar os seus filhos. Quantos milagres já aconteceram em nossas vidas. E, gente, a oração é para ser usada em tudo na nossa vida. Eu já tive vizinho inconveniente que se mudou em um mês, porque eu punha a mão na parede e orava pelo apartamento do lado, pedindo assim: Deus, converte ou tira daqui, que isso não é gente para estar desse jeito do nosso lado. Chefe de tráfico de droga, como apareceu esse cidadão do lado da minha porta, eu não sei. Mas era, aquilo se transformou num inferno. O cara brigava, o amante da mulher, sei lá o que era, na porta do prédio, de rolar assim. Tocava o elevador demorava, você percebia que ele estava naquele andar, porque ele começava a esmurrar a porta do elevador até quebrar a mola da porta. Falei, Deus, que isso? Pelo amor de Deus. Aí entrava aqueles caras mal encarados, assim, 8 horas da noite, para fazer uma reuniãozinha com o chefe. Do lado, a minha filha pequenininha. Eu falei, não, isso não, pai. Não faz isso com o teu servo. Converte. Mas tira se não converter. Não querem nada com a tua. Então tira daqui. 1 mês. Deu um forró bodó na casa do cara lá, que eles se desentenderam. Vendeu o apartamento a preço de banana e saiu correndo de lá. Nossa, é assim, que joia. Vamos usar mais vezes isso aqui, né? Ah, se a gente soubesse que em todos os momentos da nossa vida a gente pode contar com ele. Ele espera ouvir tua voz. A nossa irmãzinha ali, irmã Áurea, deixou um depoimento bonito aí, falando da ação de Deus, falando dos intercessores. Depois eu quero que o Osmar e a Márcia conversem ali com aquele casal, irmão Nicolino e irmã Áurea. Deus abençoe a vida de vocês. Ela tem um motivo de resposta de oração e coloca vocês como pessoas importantes na vida dela. A gente tem que acreditar. Quando você preenche aquele papelzinho que você destaca depois e que vai lá para os intercessores estarem orando, saiba que é Deus agindo, Deus vai fazer algo, Deus vai manifestar poder. Creia no poder da oração, isso é necessário para a nossa vida. Olha o favor que Deus nos deixou. E a gente não pode perder essa corrida para os adeptos do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Se você pegar, por exemplo, as coisas que um satanista, ou que um macumbeiro, ou que um feiticeiro tem que fazer para ser atendido pelos demônios que ele serve, é coisa de ter que pular cemitério depois da meia-noite, abrir uma cova recém-feita com a mão e comer pedaço de cadáver. Vários deles que deixaram essa vida contam sobre isso. Quantas e quantas vezes que foram em cemitérios, orientados pelos seus guias, pelos seus demônios, para fazer esse tipo de coisa, para obter aquilo que eles queriam. E o que Deus te pede? Uma vida honesta, uma vida de santidade, humildade, intensidade na tua oração, humildade, dependência de Deus. E orar, Ele quer ouvir tua voz, para poder te abençoar, para poder fazer aquilo que está naquele primeiro texto. Põe de novo. Efésios 3, 20 e 21. Vamos ler novamente para ir a gente orar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso é quase, gente, como um testamento. Isso é quase como lei escrita. Isso foi lançado da boca de Deus e está escrito justamente para se cumprir sobre as nossas vidas. Creia nisso. Creia que Deus está desejoso de surpreender você no que ele pode fazer. Aquela pessoa que você acha que não tem mais solução, Deus está com muita vontade de libertar ele de tal maneira que vai te surpreender. Você vai falar, meu, ontem ele era trevas, hoje ele é luz. Isso vai acontecer, creia. Mas para acontecer, Deus decidiu contar contigo. Então você tem que clamar, você tem que orar, você tem que ter fé. Você tem que ter essa postura que nós vimos aqui para que as coisas aconteçam na vida de vocês, e vai acontecer em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Fábio, vocês estão lá ainda? Tá lá? Oi? É? Dá para a gente cantar o nome de Jesus, já que as nossas orações têm sempre que ser feitas em nome de Jesus? Eu gostaria que o grupo de louvor estivesse cantando, preparando esse momento para nós orarmos, preparando a nossa fé, para que o Senhor Jesus possa agir dessa maneira. Enquanto vocês vão se preparando, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aviva a tua igreja, Senhor Deus, com uma visão bíblica do que é essa arma tão poderosa que nós temos à nossa disposição, que é a oração. A oração que fazemos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. A oração que promete ser atendida, Pai, se vivermos dessa maneira. A oração, Senhor Deus, que Deus promete nos surpreender, nos dando infinitamente mais do que aquilo que esperamos ou pedimos. Senhor, enche os nossos corações neste momento de fé. Toma conta do nosso ser. Tudo aquilo, Senhor Deus, que está dentro de nós, que porventura atrapalhe a nossa oração ser atendida, no nome de Jesus eu clamo. Tira, Senhor. Queima de nós no fogo do teu Santo Espírito. Nos purifica, Senhor Deus, esta noite, para que nós tenhamos uma vida de oração que seja atendida, para que nós possamos impactar o mundo com o poder e o amor do Deus que nós representamos e seguimos aqui na terra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor amado. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com esse cântico e depois vamos orar mais uma vez.